de tristezas e dores, sentimentos e flores que não foram entregues para seus amores. Horrores que acontecem todo dia na favela, a vida por aqui não se baseia na novela. Tá bom, barracos que mudaram destinos, e as ruas e os becos vão ficando mais finos. Eu olho as crianças e vejo a esperança, povo batalhador, sonhador que nunca cansa. Nossa herança, potes de ouro perfeito, aliados lado a lado, minha família tá no peito. Barracos de telhas, vejo tijolo laranjado, composição aquarela da favela, tá ligado? E nos olhos da manhã eu tô correndo pelo certo, e o que eu quero é fazer amor. Eu tô esperto, por isso eu tô aqui, tô cantando a verdade. Pra viver aqui tem que ter felicidade. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei. Em obscura das mais que paira sobre aqui, distorce minha paisagem, me força existir. Os passos que foram esquecidos no asfalto, e os acontecimentos que geram holocausto. Conhecidos, apaixonados, exaltados, marginalizados. Apague minha folga no lamento dos pecados. Muros grafitados que ilustram meu caminho, e alguns aliados pra mostrar que eu não tô sozinho. Espinhos que me ferem, crianças que a gente esquece. Não era assim no meu tempo de moleque. Mulheres que passam, entorpecendo no meu olhar. Desfiles de corpos, vou me apaixonar. Um bom lugar, saudade minha, homenagem aos que se foram. Nos cantos da cidade surge seu olhar. E aos trancos e barrancos, a vida segue circular. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei. E você sabe, sabe muito bem, de longe eu vejo a rua que antes era o neném. Hoje Goiânia, presidente Vargas, na década de 60 uma longa luta começava. Pra você ver que não foi fácil não, são vários personagens de uma história real, doidão. Moradores antigos, herdeiros dessa história, Dona Zezé, lembranças em memória. Fica ligado a nova geração, pra construir o Goiânia se teve que ter união. E hoje eu vejo becos e vielas, associação viva, arte favela. Nada se apagou, a luta continua. Hip hop é o poder, nossa cultura de rua. Nada se apagou, a luta continua. Hip hop é nossa casa, nossa cultura de rua. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei. Nesse lugar onde eu cresci os amores, que amei tristezas, que sofri problemas, que derrotei momentos, que vivi versos, que recitei por isso que consegui a paz que eu não achei.